Para falar de questões relacionadas à dengue, estou aqui no estúdio com o Jean Rios, ele que é agente de endemias no Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Jean. Bom dia, Guilherme. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da dengue, porque é impressionante, né? Entra ano, sai ano, algumas situações seguem se repetindo aqui em Foz do Iguaçu. Quem está na rua pode verificar, né? Claramente, vocês do CCZ que estão na rua, a falta de cuidado até com os criadores do mosquito da dengue continuam praticamente os mesmos? Com certeza. Estava ouvindo você falar, né, que a vacina não pode ser tomada por quem nunca pegou dengue, né? Então, só uma questão, né? Você não tem como precisar se você já pegou dengue, porque a dengue é uma doença que se manifesta de formas diferentes. Então, muitas vezes ela não é diagnosticada como dengue, sim, né? Sim, exatamente. Também tem 80% dos casos de dengue, ele se apresenta de uma forma assintomática ou subclínica. Então, a pessoa está infectada, está em período virêmico, ou seja, o vírus está circulando no seu organismo, está contaminando o mosquito e ela não sabe, né? Não apresentou sintomas suficientes para buscar um posto de saúde e ali fazer o exame. E muitas vezes a pessoa acaba confundindo ela própria com outras doenças, pensa ali, ah, é uma gripe mais forte, algo aí, uma dor, não sei, algo, né, que a pessoa efetivamente sente dor no corpo, manifesta sintomas, mas acaba também não procurando a rede de saúde, né? Todas as doenças virais, né, causadas por vírus, ela tem uma sintomologia semelhante, né? É aí um ou outro sintoma que diferencia uma doença da outra. Por esses casos que eu falei, né? Muitas vezes a pessoa está doente e ela não sabe, né? Não apresentou sintomas, né? Ou os sintomas foram brandos ou a menos que não foi suficiente para levar ela a uma unidade de saúde. E isso é complicado, né? Isso, infelizmente, faz com que a pessoa esteja doente, entendeu? Esteja contaminando os mosquitos, aí a gente volta ali, né? Que a melhor forma de prevenir a doença é não deixar o mosquito nascer, porque é ele quem transmite. Né? E aí a gente vem pelo apelo à população para manter o seu quintal limpo, né? Não só relacionado também ao controle do mosquito, mas também aos outros animais aí que interesse para a saúde pública. Pois é, a questão do cuidado com o quintal, eu sempre digo o seguinte, naquele momento que você, por exemplo, vai ali dar uma água para o cachorro, uma comida para o cachorro que você tenha no quintal, pode perfeitamente aproveitar e dar uma olhadinha, né, uma verificada diária ali para ver se não há pontos do seu quintal que possam, né, estar servindo como criador do mosquito Aedes aegypti. Agora, isso só, eu sei que não basta. É preciso ter cuidado com locais como calhas, caixas d'água. O que é que vocês recomendam? Olha, se a gente for falar dos criadouros, né, eles são inúmeros. O Aedes aegypti já é um mosquito urbano, né? Ele já se adaptou ao plástico, ao vidro, aos metais, à borracha. Então ele procura esse tipo de criadouros, certo? Ali tem uma diminuição dos inimigos naturais dele, predadores, né? E ele está fazendo o ciclo dele, né? Entendeu? O problema é quando ele se alimenta de uma pessoa infectada, se contamina e ele está transmitindo a doença. Mas se a gente for analisar, a gente sempre fala, ah, eu cuido da minha casa eu limpo, né? Mas mesmo assim vem mosquito, porque essa é a função do mosquito. Infelizmente, ele nasce e procura novas fontes de alimento ou de procriação. Isso tem que ser um cuidado coletivo, e o que a gente vê é isso, né? Se a gente for analisar os últimos indicadores, a gente sempre está indo numa média de estado de alerta, né? Entre mais de 1 e abaixo de 4%, ou seja, a cada 100 casos visitados pelos funcionários do CCZ, entre 1 a 4% a gente encontra criadores do mosquito. Mas, infelizmente, o que a gente vem vendo é que a quantidade de mosquitos adultos, né? Esses sim são o maior problema, porque eles se alimentam de sangue e transmitem a doença, e está aumentando muito. Entende? Então eles estão procurando novos criadouros, certo? E aí vem essa gama imensa, onde tem água tem que ter o cuidado que vai ter um mosquito, né? Você comentou ali de um recipiente, de uma água, de um cachorro, né? E é isso mesmo, qualquer objeto que possa vir acumular água, ele tem que ser cuidado pela população. E aí a gente vem naquela premissa de, se você não tem tempo, então evite ter esses tipos, né? A gente, há anos, né, mais de 20 anos no meu caso, a gente passa nas casas e fala para colocar um vasinho, uma areinha no vasinho de planta, né? E hoje a gente percebe mesmo qual a utilidade de um vaso de planta, um pratinho de um vaso de planta numa área externa, né? Se não for para acumular água, e aí, infelizmente, pode até se transformar no criadouro para o mosquito. Então, esses cuidados a gente tem que tomar na nossa casa, né? E não só na nossa casa, né? Conversar com nossos vizinhos também, né? Manter aquela política da boa vizinhança para evitar, né, que o mosquito que nasça na nossa casa invada a casa dos outros, ou vice-versa também, né? Pois é, a questão da boa vizinhança também, né? Porque é como você disse, por exemplo, uma taxa de infestação de 2%, digamos, né? No bairro ali, de cada 100 casas, duas contam com criadouros. O mosquito, ele tem um raio de alcance, ele vai a quantos metros, mais ou menos? Ele tem um raio médio de 150 metros, né? Mais então, de uma quadra, resumindo. Digamos que nossas ações de bloqueio são 9 quadras que ele possa se locomover, né? Ele possa se deslocar por voo ativo. Mas na falta de alimento, né, do sangue, ou a falta de criador, ele pode voar até 3 mil metros, né? Então, o risco é isso, né? Esse mosquito que, infelizmente, também quer viver. E como fazer para denunciar casos em que, por exemplo, há um vizinho nas imediações, que esse vizinho não tem os devidos cuidados, ou uma casa fechada, ou mesmo um terreno, né, que esteja abandonado e servindo ali para criadores do mosquito, alguma empresa que esteja, né, não esteja cuidando adequadamente, ou mesmo terrenos até públicos, né, que estejam acumulando criadores. Como fazer para denunciar esses casos? A gente tem o telefone, né, 3524-8848, já vou alertar aqui, que é um telefone fixo, né, e ele é um telefone que tinha uma central. Então, muitas pessoas ligam nesse telefone e ele continua chamando, entendeu? Mas esse telefone está ocupado, né? Tem alguém na linha e ele continua chamando, então a pessoa pensa que não tem... Uma chamada em espera, uma chamada em espera, só que ele deveria dar o sinal de ocupado e não sei porque cargas d'água não dá, entende? Mas mesmo assim, também a gente tem o telefone, né? 9997-4448. Isso ele tem o WhatsApp também, né? Muitas dessas situações aí pode ser passada por mensagens. Mas também tem telefonista, sim, entende? Não é uma má-fé do CCZ em não atender o telefone, mas tem uma demanda muito grande, né? E aí a gente entra nessa questão, né, da propriedade privada nunca tem que estar acima da saúde pública, né? A gente reclama muito dos terrenos baldios, né? Mas o Mato Alto não seria só um problema se a população, né, inclusive, eu vou falar nós como população, não jogássemos lixo nesses terrenos baldios, né? A gente tem uma área de cobertura aí do caminhão que faz o recolhimento, né, desse lixo, desse resíduo doméstico, 99,9% da cidade. Então é inadmissível que uma pessoa pegue um lixo e jogue no terreno baldio, entende? E isso a gente vê muito, essa falta de costume, esse mau costume, na verdade, né, em sujar aquilo que está limpo, entende? E aí também uma puxãozinho de orelha também nos donos dos terrenos baldios, né, essa especulação imobiliária aí que pensa que vai vender o terreno por muito, muito mais dinheiro do que realmente vale, entende? E o terreno fica lá parado, entende? O mato vai crescer, porque naturalmente ele vai crescer e os donos não cuidam, né? E aí muitos desses terrenos baldios, pela falta de cuidado também, acabam recebendo esse descarte irregular desse lixo, né? E aí sim acaba se transformando um problema aí para a saúde, né? E aí não só voltado aí ao mosquito da dengue, mas também a gente pode falar em inúmeros outros animais, né? Como aranhas, escorpiões, ratos, né? Os roedores em geral, que acaba trazendo mais transtorno ainda para os moradores aí ao entorno do local. Lembrando que o mosquito da dengue, ele deixou de ser só da dengue aqui na nossa região, ele também transmite outras doenças, né? O pessoal brinca, o pessoal brinca que ele é um mosquito flex, né? Ele tem uma... Mas na verdade o Aedes aegypti, ele entre os vetores, né? Ele é um dos campeões, né? Porque ele se adaptou ao ambiente urbano e ele transmite mais de 30 doenças. Entende? A gente está falando em 3, mas também ele é o transmissor da febre amarela urbana, né? Uma doença que estava, infelizmente, também pelas faltas de cuidado. Pode regressar aí, apesar que tem vacina. Mas não sei por que cargas d'água, né? Tem as teorias aí que posso falar de conspiração, sei lá, que as pessoas não tomam. Igual a gente teve aí a vacina, né, a vacinação aí da população, a vacina gratuita, e a pessoa não vai tomar, né, inclusive fez com que mudasse, né, a forma da campanha de levar na casa das pessoas. Então essas vacinas não são baratas, né, e a pessoa toma uma e não sei por que não volta a tomar a segunda ou a terceira dose, você acaba perdendo com isso, né? Então a Secretaria do Estado então determinou uma faixa etária aí, muitas pessoas reclamaram, né, porque uma pessoa de menor de 17 ou maior de 27 também não contraria normal, mas assim, é o que a Secretaria de Estado determinou que fosse. E a população tem que se conscientizar, se já tomou a primeira, a segunda, ela tem que voltar e tomar a terceira dose, né? Exatamente, você tem aí até o final do mês agora para tomar, né? Até o dia 28 para tomar essa dose nas unidades básicas de saúde, também não fuja, né, das equipes volantes de vacinação que estão passando por escolas, por universidades, enfim, é realmente importante tomar essa terceira dose. Para fechar, Jean, eu queria que você desse aqui uma orientação também às pessoas com relação à questão da leishmaniose canina, porque é um assunto que está em pauta aqui na cidade, né, de animais que contraem a doença, acabam sendo sacrificados também. O que, que se pode dar de orientação para prevenir essa doença? O trabalho, né, do CCZ, ele consiste na orientação, né? Então nós visitamos aí aproximadamente 2.000 residências por dia, certo? Os funcionários, então, eles fazem a vistoria do imóvel, né, da residência. Ele identifica aí os locais aí que favoreçam a proliferação de vetores ou outros animais aí sinantrópicos, né, inclusive os peçonhentos, igual eu falei, da aranha e do escorpião, que causam acidentes, né? E eles fazem, então, essa atividade de orientação, né? E espera que a população dê a contribuição dela, porque não tem como o poder público entrar numa casa e fazer a limpeza, né? E se fazermos isso e a pessoa não se conscientizar, ela vai voltar a sujar novamente. Então, a melhor forma de você prevenir as doenças, né, transmitidas por vetores, é você não deixar esse vetor nascer. Então, o Aedes aegypti, então, ele se prolifera em locais com água, né? E o flebotomínio, que é o transmissor da leishmaniose, em matéria orgânica. Então, nós temos aí o costume, né, de fazer a varrição do nosso pátio, acumular ali num cantinho sombreado, né, aquelas folhas, fazer a poda, o corte da grama e também acumular ali, né? E isso acaba proliferando aí o flebotomínio, né? Sobre o tratamento da leishmaniose, eu não vou entrar muito na questão, né, porque é o setor de zoonoses, mas assim, a melhor forma de você prevenir é você manter o seu quintal limpo, né, manter o seu cachorro, o seu animal, né, com todos os cuidados veterinários que necessita e principalmente o uso da coleira repelente. Então, muitas pessoas têm esses animais, eles aí adotam outras formas aí, de combater a doença. Então, em relação ao tratamento da leishmaniose visceral, né, tem as questões, tem as diretrizes nacionais aí do Ministério da Saúde, né, que tem que ser acompanhado por um médico veterinário, tem os remédios recomendados para isso, certo? E tem que usar a coleira repelente, sabendo que a leishmaniose ela não tem cura, mas ela tem tratamento. O tratamento é caro, isso tem que deixar bem claro para a população, e tem que ser acompanhado por um médico veterinário, entende? E isso, às vezes, a gente vê que não acontece, né? Então, outra coisa, o animal também sofre. E aí pessoas atribuem responsabilidades, né? Ah, a responsabilidade é desse setor, é desse órgão. Não, a responsabilidade de todos nós. Todos nós, tanto a sociedade como um todo, também como as entidades públicas, que não se uniram ainda para combater esse mal, né? Então, manter o seu quintal limpo é a parte que você pode fazer como morador, como pessoa, para você ajudar, né, a combater esse flebótomo, né, que está aí se alastrando. E ainda estima-se que 25 a 30% da população canina esteja infectada já, né? Entende? E a melhor forma de você saber é você fazer os exames. Então, você pode levar, né, numa clínica particular, entende? Você arca aí com as despesas, né? Porque se você, a partir do momento que você pega um animal, você adota um animal, você é responsável por ele, entende? E levar ele a uma clínica veterinária, fazer o exame, ou se você não tiver condições, né? O CCZ também fornece esse exame gratuito. Não é o CCZ que faz o exame, só para deixar bem claro isso, né? O CCZ faz um teste rápido, é uma triagem. E todos os testes que resultarem aí reagentes, né, positivo, ele é enviado ao LACEN, que é o Laboratório Central de Curitiba, né, o LACEN, que é o laboratório indicado pela nossa Secretaria de Estado, e lá é feito o exame de ELISA. Só com esse teste, o resultado desse teste de ELISA, né, com o consentimento do dono. Eu já ouvi tantas barbáries aí falando que o CCZ entra nas casas, pega cachorro para eutanasiar. A gente sabe também que a eutanase não resolve o problema, certo? O que resolve o problema é a conscientização da população. Isso sim resolveria o problema, entende? Então é uma união conjunta aí do CCZ, os outros órgãos e principalmente a população. E manter o seu quintal limpo, manter o seu cachorro aí com todas as vacinas, principalmente, né? O atendimento médico veterinário, que é o recomendado para essa doença aí. E se não nos unirmos, vamos estar falando aqui de dengue, de leishmaniose, está descendo o madiaro também lá da região norte, outro vírus também transmitido por doença. Tem o risco iminente da febre amarela, né? Foz do Iguaçu, um destino turístico, não sabemos o que vem, né, com esses turistas por aí. Mas assim, mosquito a gente tem, né? Não vou falar mosquito, vou falar vetores, né? E aí a gente fica aí nessa preocupação de a todo momento aí chegar uma pessoa infectada e transmitir para os nossos mosquitos aqui, né? Infectar nossos mosquitos e ele estar apto a disseminar novas doenças. Telefone do CCZ, portanto, é o 3524-8848. Conversei aqui com o Jean Rios, o Francisco Mauro manda aqui uma participação também. Ele reclama que todas as vezes que ele precisou do CCZ para recolher abelhas, ou melhor, reclama não, ele elogia, tá? Dizendo que vieram na hora marcada e fizeram excelente serviço. É, esse daí tem um setor, né, chamado setor de animais sinantrópicos, né? A abelha também é um animal peçonhento, né? Muita gente pensa que precisa levar aí 400, 500 ferroadas, né, para elevar causar um acidente grave, mas tem pessoas que é extremamente alérgico e uma picada de uma abelha, de uma vespa, né, já pode causar aí um acidente grave. Entende? Então a gente tem essa mesma equipe aí, faz o trabalho de prevenção, né, sobre os cuidados. Na verdade não de prevenção, né, os cuidados aí, a vistoria relacionada a escorpiões, a cobras, né, a aranhas, né, que são animais peçonhentos e que pode causar acidentes graves aí. 3524-8848. Jean Rios, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui à população nas ondas da RCI. Nós que agradecemos e repetindo o telefone aí, estamos à disposição, né? E se encontrar qualquer situação aí, denuncie. Denuncie que vamos lá.